Atento ao balizador. Alfa Kilo, parte 3, 537. Controle de Salvador, voo no 606, boa noite. Voo no 606, sem identificação, dessa via, chegada a Mari para 2 mil pés. Está autorizado o final ILS, altímetro no 06, reporte no localizador estabilizado. Ok, via chegada, 1016, reporte estabilizado, voo 606. Liga na viagem. Salvador, boa noite, voo no 714. Está passando a posição Judas, cruzando 180 para 170. Boa noite, voo no 714, aciona identificação dessa via, chegada Mari para 3 mil pés. O ajuste de altímetro no 016, o número 2 na aproximação, voo no 714. Afirmativo, número 2, 3 mil pés, 1016 gol. Maceió, boa noite, Altan 3480. Altan 34 está em contato ainda com o Recife, vai na transferência, solicita só a coordenação da aeronave, ok? Muito grande. A título de tráfego, melhor para o senhor, o Mike Oscar 362 ou voo 363, quando transferir? Apenas para a programação. Está vindo de Brasília. Ok, grato. Salvador, bom dia, eu vou 1 na linha 43, cruzando 240, descendo para 150. Bom dia, vou no 643, acione identificação, chegada Bonf, desça e mantenha o nível 040, ajuste altímetro no 0 no meio. Identificou, desce para o 040, descida, chegada a Bonf, altímetro só confirma que vou no 0, com 2. 1-0, 1-6. 1-0, 1-6, 1-6-4-3, graças. 0-6, está autorizado, aqui no LF, passe no localizador estabilizado. 0-6. Salvador, Gol 805, copia a autorização Natal. 805, chame em torre 118, decimal 6. Ok, vou chamar. Gol 805 na escuta. Tá escuta, autorização. Pronto, cópia. Afirmo. Autorizado Natal, nível 370, via UP Zulu 10. Decolagem pista 10, após primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. Frequência do controle 119.35, aciona 5012. Beleza, 370 autorizado, pela UP Zulu 10. Para Natal, decolando da 10, com curva esquerda, Puca Zipar, 1935, controle 5012. Correto, portão 03, reporta pronto, gol no 805. Vamos reportar, obrigado. Linha 06 está avisado. Linha 06 autorizado, final IR, chama a torre em Salvador, 1862. 1862, 1606. Gol no 7 no 4, deixa para 2.000 pés, autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. 2.000 agora, reportará estabilizado, gol. Pegou no 606? O no 606, boa noite, final da 10, continua a aproximação, reporta o marcador externo embaixo travado. 606. Oi, Sérgio, um bom nome, Zé Romeu. Check 3. Vai estar travado. Gol no 606, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus com 10 nós. Autorizado pouso, gol no 606. Luno 606 no solo aos 36, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette, portão 05, Luno 606. Estabilizou e avistando, gol 9714. 714, autorizado, sinal LS, chame a torre Salvador em 18612. 186, obrigado. Gol no 643, desce para 2000 pés, autorizado, sinal LS, reporte estabilizado no curso localizador. Gol no 643. 2000, autorizado em LS, reportará no localizador. 4-3. Salvador, gol 1714, passando externo com o trem baixo, rechecado e avistando. O no 714, tráfego avistado, tem autorizado pouso pistão no zero, vento 180 graus com 13 nós. Motivo livre, pouso, gol 1714. Boa noite, gol 1388. Gol em Salvador, boa noite, é o Gol no 805 para o pushback e acionamento, está no gate 3. 05 autorizado, chama táxi. Reportaram para o táxi, Gol no 805. No 714 no solo aos 42, libera a direita na minha escuta para segue táxi Alfa e reporta para ingresso táxi e Juliette. Alfa, reporta Juliette, Gol 1714. Salvador 389, no transfer, e nós temos a informação Bravo, cruza 220 para 140. Sam 3891, aciona identificação dessa via chegada a Bonf para 2000 pés, reporte estabilizado no curso localizador. O ajuste é no 06. DSV reportará estabilizado localizador com 1012, 3891. Volume 643, estabilizado no lock. Afirmo. Torre 1862, bom pulo. 86, obrigado. Salvador, boa noite, Gol 1643, final, baixou, travou. ...643, boa noite, tráfego já avistado, tem autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus com 13 nós. Livre pouso no 0, 643. Para o táxi, no 805, tem 64 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alterna Fortaleza. Autorizado táxi, direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste no 06, Gol no 805. Direita, Índia e Alfa, ajuste no 06, quando no ponto de espera reportará pronto, Gol no 805. 17-14, ingresso Juliette, portão 04. Juliette 04, voo 1714. Espera da pista no zero, pronto, gol 1805. 1805, alinha e mantém, cabeceira no zero. Ele mantém no zero, gol 1805. Uno 643 no solo aos 47, libera a direita na minha escuta para segue táxi Alfa e Juliette, portão 612. Direita, Alfa, Juliette, 612 na sua escuta, no 643. Uno 805, livre decolagem, pistão no zero, vento 180 graus, com 13 nós. Autorizado decolagem, pistão no zero, gol no 805. O gol no 643, Alfa Juliette, qual foi a posição? 612. 612, é grato. Dona 13, tá vendo pra levar a dona? Tava 2 a 3, 3 a 9. Prossiga, 3 a 9. 3 a posição, dona. Autorizado, descendo pra 2000.